Seção 53, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Insônia. Noite. Da mágoa, o espírito notâmbulo passou de certo por aqui, chorando. Assim, em mágoa, eu também vou passando, sonâmbulo, sonâmbulo, sonâmbulo. Que voz é esta que a gemer concentro no meu ouvido, e que do meu ouvido, como um bemol e como um sustenido, rola impetuosa por meu peito adentro? Por que é que este gemido me acompanha? Mas dos meus olhos, no sombrio palco, súbito surge, como um catafalco, uma cidade ou mapa-mundi estranha. A dispersão dos sonhos vagos reúno, desta cidade pelas ruas erra a procissão dos mártires da terra, desde os cristãos até Jordano Bruno. Vejo diante de mim Santa Francisca, que com cilício as tentações suplanta, e invejo o sofrimento desta santa, em cujo olhar o vício não faísca. Se eu pudesse ser puro, se eu pudesse, depois de embebedado deste vinho, sair da vida puro como o arminho que os cabelos dos velhos embranquece. Por que cumpri o universal ditame? Pois se eu sabia onde morava o vício, por que não evitei o precipício, estrangulando minha carne infame? Até que dia o intoxicado aroma das paixões torpes sorverei contente? E os dias correrão eternamente? E eu nunca sairei desta Sodoma? À proporção que a minha insônia aumenta, hieróglifos e esfinges interrogo. Mas, triunfalmente, nos céus altos, logo, toda a alvorada esplêndida se ostenta. Vagueio pela noite decaída. No espaço, a luz de Aldebarã e de Argos vai projetando, sobre os campos largos, o derradeiro fósforo da vida. O sol, equilibrando-se na esfera, restitui-me a pureza da hematose. E então, uma interior metamorfose nas minhas arcas cerebrais se opera. O odor da margarida e da begônia subitamente me penetra o olfato. Aqui, neste silêncio e neste mato, respira com vontade a alma campônia. Grita a satisfação na alma dos bichos, incenso ambiente o fumo dos cachimbos. As árvores, as flores, os corimbos recordam santos nos seus próprios nichos. Com o olhar a verde periferia abarco. Estou alegre. Agora, por exemplo, cercado destas árvores, contemplo as maravilhas reais do meu pau d'arco. Cedo virá, porém, o funerário, atro dragão da escura noite hedionda, em que o tédio, batendo na alma, estronda como um grande trovão extraordinário. Outra vez serei pábulo do susto, e terei outra vez, de em mágoa imerso, sacrificar-me por amor do verso, no meu eterno leito de Procusto. Fim do poema.